En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Hola queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa en la producción y conducción de este programa. Hoy en Contacto Brasil vamos a presentarles dos álbumes que fueron grabados en el año 1973, o sea, hace 50 años atrás, siguiendo el ciclo de programas dedicados a este asunto del tiempo transcurrido. Algunos de estos discos siguen siendo referenciales en la memoria colectiva de los oyentes y otros no tanto, pero que fueron en su época sucesos de venta y de audiencia y siempre tienen alguna historia para contar. Comenzamos esta primera media hora del programa de hoy con la recordada Betty Carvalho, conocida como la madrina del samba, una de las grandes cantoras de samba que abrió camino para otras intérpretes de este género. Este disco, lanzado en 1973, se llamó Canto para un nuevo día y es el samba con el que abrimos nuestro contacto con Brasil del día de hoy. El tema pertenece a Garoto da Portela. Betty Carvalho hizo sus primeras grabaciones en las que cantaba bossa nova en la década de 1960 y alcanzó audiencia nacional cuando ganó el tercer premio en el Festival Internacional de la Canción de Brasil en 1968 con la canción Andanza, que se convirtió en el principal tema de su primer álbum lanzado al año siguiente en 1969. 4 años después lanzó su segundo disco, que es el que oiremos a continuación, con un repertorio que se pasea entre las sonoridades de la bossa nova y la alegría del samba, género que Betty adoptaría definitivamente a partir de este álbum, llegando a alcanzar grandes éxitos interpretando composiciones de grandes maestros del samba como Cartola y Nelson Cavaquinho, que llegó a componer especialmente para ella canciones como la conocida Folhas Secas. Vamos entonces a oír este bello disco de Betty Carvalho 50 años después de haberlo lanzado al mercado brasileño. Quando eu piso em folhas secas caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei, Nelson, quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Assim vou me acabando. Laraiaraiaraia, laraiaraiara. Está na minha hora de chorar. Paciência, quero me desabafar. Só quem perdeu um grande amor sabe dar valor ao pranto meu. Quero ver chorar quem não sofreu. Quero ver chorar quem não sofreu. Deixa meu pranto rolar. Hoje eu quero sofrer a recordação de um grande amor. Faço do pranto a dor da minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh. Esse pranto faz parte do meu desamor. Oh, oh, oh, oh, oh. Esse pranto faz parte do meu amor. Com licença, está na minha hora de chorar. Paciência, quero me desabafar. Só quem perdeu um grande amor sabe dar valor. deixar meu pranto rolar. Hoje eu quero sofrer a recordação de um grande amor. Faço do pranto a dor da minha dor. Essa música é do poeta da Portela, Carlos Elias. Homenagem ao mestre Nelson Cavaquinho. Toda vez que a noite vem chegando, é tempo de ouvir seu cantar. Há sempre muita gente te esperando, ansiosamente em algum lugar. Poeta dos cabelos cor de prata, mil serenatas embalaste com teu violão. Tua doce inspiração. Quem me dera ter um pouco, ainda que fosse, da tua doce inspiração. Cigarra noturna, o teu gorjeio, embora rouco, é tão tanta verdade há nos versos dos teus sambas. Que se um dia tu mentires, eu te acredito. Cigarra noturna, aceite este samba e o abraço. Teu caminho passo a passo, de quem deseja ser um pouco do que és, seguindo teu caminho passo a passo. Deus, eu peço perdão. Não posso evitar, ai, eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente. fazendo endoidecer. É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer. Se é pecado sambar, se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Não posso evitar, ai eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer. Só o samba é culpado, deu abandonar meu lar. Se sambar é pecado, Deus queira me perdoar. A Deus eu peço perdão. Não posso evitar, ah, eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer. Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Não posso evitar, ai eu não posso evitar a no asfalto, e lhe vendo lá tão alto, vejo um mundo multicor. E quanto mais daqui lhe vejo, mais aumenta meu desejo de saber qual sua cor. Vejo um mundo diferente, onde a paz é tão presente que há vontade de cantar. A beleza é constante e a brisa a cada instante purificando o ar. A beleza é constante e a brisa a cada instante purificando o ar. E esse azul que lhe cobre chega a ser tão mais pobre do que eu que procuro a verdade na sua beleza multicor. Que que me deixa colorido, e ao me perder nas cores, preciso ver o seu interior. Laiaraiá. Onde a paz é tão presente que a vontade de cantar. A beleza é constante e a brisa cada instante purificando o ar. A beleza é constante e a brisa cada instante purificando o ar. E esse azul que lhe cobre chega a ser tão mais pobre do que eu que procuro a verdade na sua beleza multicor, que me deixa colorido, e ao me perder nas cores, preciso ver o seu interior. Laiaraiá. Beche Carvalho, mangueirense de corazón, era conocida como la madrina de Mangueira, primera escuela de samba de Río de Janeiro. Este samba se titula Memorias de un compositor y pertenece a Bechinho y Darcy da Mangueira. Antes oímos Folhas Secas de Guilherme de Brito y Nelson Cavaquinho, que le dio a Betty esta canción que fue grabada por primera vez por ella y enseguida por Elis Regina, que la consagró definitivamente como una de las más lindas composiciones de la música popular brasileña. Enseguida oímos la bella canción Hora de Chorar de Jorginho Pessanha y Mano Décio. A continuación oímos la composición en homenaje a Nelson Cavaquinho, de quien Betty grabó otras joyas en su carrera que alcanzó 50 años de trayectoria para entrar en la historia de la música popular como una de las grandes intérpretes de este género. Enseguida oímos Si he pecado sambar, un bien humorado samba del cantor y compositor Manuel Santana. Vamos con un samba más, es un popurrí de sambas de Roda de Bahía. Se liga, gente, partido alto e samba de Roda da Bahia. A flor de laranjeira, alô Bahia, cheira mais que aroeira, alô Bahia. A baiana já conhece, alô Bahia, o cheiro da laranjeira, alô Bahia. Vou mandar tirar, eu vou mandar tirar flor de laranja pro meu benzinho cheirar. Morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com um aperto de mão, vou sereia. 7, 7 são 14, sereia, com mais 7, 21,

Estamos en Contacto Brasil, otro disco lanzado en 1973 y que hoy lo recordamos 50 años después aquí en el programa. Se trata de Os Originais do Samba, una de las agrupaciones más conocidas en Brasil por su importante contribución a la divulgación de este género musical, el samba, con el que comenzamos esta segunda parte de nuestro contacto con Brasil de hoy. Se titula É Preciso Cantar, y es el que abre este disco que oiremos a continuación con el sonido obtenido directamente de un LP. Pero antes vamos a saber más sobre este conjunto, que fue formado en la década de 1960 por ritmistas de escuelas de samba. Los ritmistas son los músicos que integran las baterías de las escuelas de samba. Su integrante más conocido de esta agrupación fue Mussum, que integró el humorístico Os Trapalhões durante décadas en la televisión y en el cine en Brasil. Los demás integrantes de Os Originais do Samba eran Coimbra en el Recorreco, Zinho en la Cuica y Cláudio en el Zurdo, todos estos instrumentos básicos de una batería de samba. Os Originais do Samba se presentaron con grandes nombres de la música brasileña, entre ellos Jair Rodrigues, Vinícius de Moraes y Elis Regina, a quien acompañaron en 1968 cantando La Piña, la música vencedora de la Bienal del Samba de este año. Con la visibilidad que obtuvieron en este festival, fueron contratados por la grabadora RCA y así grabaron su primer álbum en el año 1968, alcanzando un gran éxito, especialmente por la canción Cadê Teresa, una composición que fue un regalo del conocido Jorge Benjor. A partir de allí, se presentaron en excursión por Europa y Estados Unidos y fueron el primer conjunto de samba que se presentó en el Olympia de París. Una de las características de este grupo que más impresionan es que cantan al unísono con tal perfección que parecieran una única voz solista. Vamos a oír algunos temas que componen este disco de 1973, mostrando algunas canciones inéditas y haciendo versiones de sambas bien conocidos como Saudosa Maloca, del genial compositor paulista Adoniran Barbosa. Os Originais do Samba en Contacto Brasil. Não quer, cascar de coco no TV. A velhinha não quer, vovó não quer. da senzala, da casa grande e do terreirão, da chupada que corta o corpo, do nego velho do seu coração, da senhazinha, moça muito bela, da saia de renda e de pai João, broa de milho em panela de ferro, de café socado à base de pilão. Joga as casas

do Brasil. Estamos en Contacto Brasil, presentamos algunos temas del disco Es Preciso Cantar de la agrupación Os Originais do Samba. Los temas que oímos son He Preciso Cantar, el tema pertenece a Deilton Alves y Delcio Carvalho. Enseguida oímos Casca de Coco de Bidi, Saudosa Maloca de Adoniram Barbosa, Ao Velho Poeta Pixinguinha de Wando, Falador Passa Mal de Wilson Miranda, que también es productor de este disco, Mulher de Carlinhos do Pandeiro y Luis Carlos, Ilusão Maior de Eduardo Udin y Paulo César Pinheiro. Y nos vamos hoy en Contacto Brasil con un tema más de Os Originais do Samba. El tema es un frevo, este ritmo característico del estado de Pernambuco, de Recife, capital del estado de Pernambuco, donde Os Originais do Samba estuvieron residiendo por algún tiempo en esa capital, en el nordeste brasileño. El tema pertenece a Braulio de Castro y a Chiquinho y Luis Carlos y se titula Frevo do Saberé. Nos encontramos el próximo martes aquí en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California, Estados Unidos. Salud y paz para todos. Little lily, yeah, yo.